Restelo as caravelas vão, uma por uma atrás de um sonho lindo, como lenços no azul se despedindo, na mira singular de uma ilusão. Molestas brancas, ventos de feição, as conduzem no oceano, mar infindo, como álgidas crianças entreouvindo da mãe ao seu regaço coração. Cega em um caminhar que não existe, senão em sonhos de alma adormecida. Enamorar-se pelo céu, que bravos capitães há para o enriste. Sentinelas da pátria repartida pelo mar. E pelo céu. E do Restelo as caravelas vão, uma por uma atrás de um sonho lindo, como lenços no azul se despedindo, na mira singular de uma ilusão. Molestas brancas, ventos de feição, as conduzem no oceano, mar infindo, como álgidas crianças entreouvindo da mãe ao seu regaço coração. Cega em um caminhar que não existe, senão em sonhos de alma adormecida. Enamorar-se pelo céu, que bravos capitães há para o enriste. Sentinelas da pátria repartida pelo mar. E pelo céu.